Have a good day. The Freaking Alternative, com Tiago Martins. Olá a todos, boa noite, bom fim de semana, eu espero. Meus caros, a porta está aberta, façam o favor de entrar. Estejam à vontade, tirem os sapatos, recostem-se e aproveitem o que a vida tem de bom. O The Freaking Alternative aqui está para vos fazer felizes e para vos pôr um sorriso na cara. Toma lá. Sim, época de exames, aí está. Pois é, pá, tempos tristes. Mas nós temos mais o que fazer do que perder a vida a pensar nela. Este é o pensamento, este é o modo de vida. Portanto, não parem de estudar. Continuem aí bem concentrados e limitem-se a aproveitar a boleia deste programa que é tão meu quanto vosso, o programa que é a tua única alternativa, TFA. Hoje vamos ter uma boa noite, vamos pois. E vamos começar então. The Raconteurs com Top Yourself. How you gonna top yourself when there is nobody else? How you gonna do it by yourself? 'Cause I'm not gonna be here to help you. Midnight creep, girl. How you gonna get that deep when your daddy ain't around here to do it to you? Yeah, how you gonna do it alone? And I don't pick up my phone. I love to give a dog a bone, but I'm not gonna stick around to help you. We'll be right back. Prometi-vos uma boa noite, uma pausa bem merecida das chatices, dos estudos, das noitadas e dos trabalhos e pretendo cumprir com essa mesma promessa. Como já devem saber, vamos poder contar em estúdio com a presença de uns senhores muito especiais, pois eles já estão a caminho, vêm um pouco atrasados, mas prometem compensar se um dia pensarem conhecer um pouco melhor os Companhia Algazarra, aqueles malucos que vos nos põem a dançar que nem os loucos em qualquer lado e em qualquer momento. Então hoje chegou esse dia. Pois é, vamos ter a banda portuguesa mais viva, original e alegre de toda a nossa história, pá. Aqui connosco, já daqui a pouco, já daqui a uns poucos minutos, por agora ficamos com outro grande artista português. Este, de raízes iranianas, chama-se Mazgani e toca-nos Crazy Wind. Crazy. Crazy. Oh, why don't you stop blowing? 'Cause you're free. Because you're free. And I left behind my wife and child. This heart of mine was too wild. Oh, crazy, please stop moaning. Left behind the book of you, and never touched the book of truth. Now the strength is gone, crazy wind blows on. Don't you stop blowing, 'cause you're free. And I'm crazy wind. Why Don't you stop blowing, cause you're free. And I crazy wind, why don't you stop blowing, cause you're free. And I crazy wind, why don't you stop blowing, cause you're free. Está tudo preparado e à espera dos Companhia Algazarra. Pá, microfones testados, cadeiras ajustadas e uma garrafa de cerveja de litro. Só para ver se este programa começa a ganhar alguma piada. Pá. Estamos a precisar. Mas quero que conheçam um pouco melhor os companhias, sim, já nem sei ler. Pá. Também quero que tenham a oportunidade de enriquecerem um pouco a vossa cultura musical, digamos assim, conhecendo um novo, mas grande projeto desta feita internacional. Vamos então abandonar um bocadinho o nosso país. Eles são os Esteline e vão-vos dar música já a seguir na rubrica mais elaboradamente meticulosa de sempre. Chama-se New Beats. New Beats. Três programas de The Freaking Alternative dão direito a três diferentes New Beats. É verdade, portanto, hoje voltamos com muita pena minha. A descoberta musical no estrangeiro, e somente no estrangeiro, não é o cenário ideal, é verdade, visto que gostamos tanto do que é feito no nosso Portugal, mas também é importante descobrir o que lá fora se faz, certo? Claro que sim, pá! Eu não me engano, e se me enganasse, vocês nunca saberiam, portanto, conheçam, e saliento o nome, os Esteline, não confundir com o ditador, hã? Vá. Temos contato com a presença de bandas muito próprias, muito suas, nesta nossa rubrica. Portanto, hoje falamos dos Esteline, ou Esteline, se preferirem, e voltamos, obviamente, ao mesmo tópico. Ouvindo o vocalista sentir aquilo que nos canta, é impossível ficar indiferente, eu diria. Há ali algo que nos toca, é simples, é identificável e faz lembrar uma ou outra banda da cultura pop dos anos 90. Mas, no entanto, tentemos ser um pouco mais concretos. Os Stalin vêm do Texas, e agora para si mesmo estava a falar no Stalin, e são um quarteto, guitarra, baixo, voz e bateria. Portanto, a tática do costume, e que, bem aplicada, assenta sempre que nem uma luva e resulta perfeitamente. É o caso. Espetáculo. O projeto começa através da iniciativa e do sonho do vocalista em ter uma banda só sua e que tocasse unicamente as suas músicas. E foi dessa forma que Kenny Paul Harris se juntou a mais três malucos, começando assim uma demanda, digamos, pelo regresso da música de qualidade ao Oeste Texano. Hi-ha! Portanto, o primeiro grande trabalho da banda saiu há quase um ano, no passado fevereiro, mas apenas começa agora a chegar aos ouvidos do mundo, infelizmente. Mas pronto, pelo menos chegou antes tarde do que nunca. Parece que alguém os descobriu e já não era sem tempo. Descubram-nos também vocês. Através do auto-intitulado álbum. Diz Kenny Paul Harris, o tal vocalista, que todas as músicas que lá estão são um reflexo de quem é, daquilo que o faz sonhar, tremer e desesperar. Ah, sim senhor, o homem... Dá-lhe, pá. São músicas de paz, mas também de descoberta, portanto, pá, diria até que faz lembrar aqui um bocado o nosso Inuit, não? E Foruses, Estelin, pronto, consegui dizer o mesmo nome da banda, de 5 maneiras diferentes. Para a semana cá vos trarei um novo projeto cheio de boas músicas, boa gente, boas malhas, por aí fora. Por agora deixo-vos com o tema William Jones, do último álbum de que vos falava, com o nome também Estelin, é um auto-intitulado. Espero que gostem, o New Beats volta para a semana. Such a good Christian man. He'd preach to anyone who would hear him. Then the money started rolling right in front of him. Now the dope is the only thing that can save him. Oh. He used to be such a good looking man. He'd impress anyone who put their eyes on him. Then it all ripped straight through him. Now it looks like he's been to hell and back again. Oh. William Jones, I feel your pain. It's gonna be another cold day in mid-July. In the middle of West Texas, feel the chills run down your spine. You know you're gonna die. Oh, brother, hold on. Oh, brother, hold on. Oh, brother, hold on to me. Be such a kind, gentle man. He'd tame a lion with just one friendly grin. Then it all took a hold of him. Now the lion has become a part of him. Oh, oh. William Jones, I feel your pain. It's gonna be another cold day in mid-July. In the middle of West Texas, feel the chills run down your spine. You know you're gonna die. Oh, brother, hold on. Oh, brother, hold on. Oh, brother, hold on. To me, I see no difference between right and wrong. When you're down on your luck, you got nowhere to go. And hold on tight to me, brother, just as tight as you can. We won't make it out alive. Won't you try to understand? William Jones, I feel your pain. It's gonna be another cold day in mid-July. In the middle of West Texas, feel the chills run down your spine. You know you're gonna die. Oh, brother, hold on. Oh, brother, hold on. Oh, brother, hold on. Alternative. Portanto, ficámos com os texanos Estelin no espaço de descoberta musical do TFA e agora é tempo. Tempo de ficarmos com os The Vaccines. Não, ainda não vieram os Companhia Algazarra. Ah, enganei-vos, é? Portanto, vamos então ouvir os senhores que são a banda revelação da indie pop britânica, a banda que lança apenas um álbum, mas que deixa toda a mulherada louca. Eles lá sabem, os malandros. Pá. Vá, a vossa atenção para If You Wanna. Eu sei que não vou sair daqui contigo. O que quer dizer que não a vai haver... Ai, meu Deus, quem é que escreve estas coisas? O que quer dizer que não vai haver paródia para ninguém? Estava num dia bom quando escrevi isto. É, pois é. Para quem não percebeu a triste piada, posso apenas dizer-vos que ouvimos Take Me Out, dos Franz Ferdinand, outros belos de uns lunáticos britânicos. Andamos cheios deles até às orelhas, mas ainda bem, porque parece que vale a pena. Ui! E agora, acabo de olhar aqui para o guião. Mais uma vez, que está tão bem escrito nesta semana, está tão bom. E enquanto esperamos pelas Companhia Algazarra, acabo de perceber que temos uma surpresa, pá, daquelas das boas. Na semana passada, como sabem, a rubrica Challenge Accepted contou com as meninas do Quando os Macacos Dominavam o Mundo, a Rita Bernardo e a Joana Lourenço, e com a menina do Teorias da Fruta, a Ana Cláudia Ameixa. Foram fenomenais, pode-se dizer que sim, né? Como não podia deixar de ser, mas diz o regulamento que só pode haver uma vencedora. Portanto, quem terá sido? Quem foi? Nada mais, nada menos, pá, do que a macaca Rita Bernardo com 13 votos. Sim, senhora, tanto a Ameixa como a Joana ficaram-se, portanto, pelo empate a 4 votos. Temos pena, minhas senhoras, fizessem melhor. Sendo que a Rita acaba assim por ser a grande campeã, os meus parabéns, os parabéns de toda a gente. Enfim, quero isto dizer que é bem provável que a voltemos a ouvir. Ah, pois é, mas por agora. E antes disso, vale sim, repito, vale sim a pena ouvir um novo Challenge Accepted. Porque hoje, e ouçam bem, hoje temos a malta do fim do mundo a lutar pela conquista do primeiro lugar. E fiz assim, só uma rima, talvez só assim, naquela de seguir para o Challenge Accepted. Portanto, se o outro foi mau, e se dá duas semanas ainda foi pior, este aqui, eu nem vos digo. Challenge Accepted. Challenge accepted. Hoo-yah! Hoo-yah! Hoo-wah! Fatality. E pronto, chegámos a mais um Challenge Accepted, a rubrica mais estúpida que eu me lembrei alguma vez de criar na minha vida. Portanto, hoje vamos ter, acreditem em vocês, a malta do fim do mundo. Pessoal, sejam bem-vindos. Olá. Ao estúdio. Olá. Portanto, temos David Francisco, temos Cláudia Machado, e é isso, António Vieira, longe do microfone, ele já vem aqui falar, e também Francisco Mendes. Pessoal, como sabem, meteram-se nesta alhada agora, upa-upa, puxadote. Vou-vos então passar a explicar a situação e passar a explicar o que é o Challenge Accepted. Vocês já deveriam saber porque são assíduos ouvidos do meu... Todas as semanas. Para cá sei, já ouvi. Pronto, então é assim, hoje vamos ter uma situação muito específica, muito gira. Eu gosto muito que, do seu programa. E passa a descrever. A embrulhada passa-se numa construção, numa zona de construção. Ou seja, a Cláudia mandou construir há cerca de um ano e meio uma vivenda térrea de 3 assoalhadas. Atenção ao pormenor. Mas a verdade é que até à presente data continuas a viver em casa da tua mãe. O que quer dizer o seguinte: vivenda nem vê-la. Por causa disso, nunca mais tiveste a oportunidade de ir à discoteca, de te divertires e de estares com o namorado, visto que a tua mãe continua a ser extremamente controladora, apesar de ter 20 e tal anos de idade. Pronto. Quem não anda a gostar nada da situação é o António, que é o namorado da Cláudia, que atravessa um período de seca. Reforça a ideia. Período de seca com cerca de 6 meses de duração. Portanto, isto está difícil para ti, António. Acontece então que, certo dia, o casal resolve ir até ao local da construção e lá encontra o David e o Francisco Mendes, os dois mestres de obras. Ah, bom. Completamente refastelados numa cadeira a beberem uma mini geladinha e a assobiarem às miúdas jeitosas que iam passando à frente do terreno. Portanto, objetivos. Cláudia, tu tens de... Pá, a casa tem de ser construída. Tu já estás farta. Já não tem que ser histérica, não é? Pronto, exatamente. Tu, António, tu tens de afogar o ganso quando disse um dia destes. Vocês dois, mestres de obras, pá, safem-se, não é? Porque supostamente vocês trabalham bastante, mas a verdade é que não se vê nada. Minis e tramosos, portanto. Exatamente. Pronto, sejam felizes, divirtam-se. Têm as duas frases aí à frente, já sabem. Essas frases têm de entrar a meio do vosso discurso. Quando quiserem, não há nenhum timing. Sejam criativos, façam muita porcaria e, portanto, última pergunta. Aceitam o desafio? Claro. Não. Sim. Ah, tá bem, pode ser. É. Se ela António, diz sim. Diz-me só aqui um sim. Sim. É, verdade. Vamos a isto claro, então. Challenge... marido e mulher. É isso mesmo. Challenge accepted. Challenge accepted. Mas que pouca vergonha é esta? Estou eu a pagar-vos para vocês andarem a fazer essas figuras. Fofinho, faz alguma coisa. Olha, um grito. Não, não eu não... Quer dizer, eu gostava de ter a casa pronta. Para cá é mesmo boa. Defende-me! Escuta, é assim. Eu preciso da minha casa pronta. Tá, mas hoje... Está prazo efeito. Não, não pode estar à espera. Isto Roma e Pavia não se construíram num dia, pá. Não é... Não é... Tu não podes estar à espera que isto esteja feito só numa vez, que é preciso. O cimento tem de secar. É preciso pôr a aplicar. Então estamos aqui, estamos neste momento à espera que aquilo esteja para secar. Uma chapa de zinco ou assim qualquer coisa. A gente, só para chapa lá, de quê? Só para a gente ir lá para dentro. Mas estou a construir o quê? Estou a construir uma casa para quê? Olha, sabe o que é que eu digo? Sabe o que é que eu tenho a dizer em relação às chapas de zinco? As chapas de zinco são, apita o comboio, lá vai apitar. É o que eu digo às chapas de zinco quando as vejo. Eu quero que o comboio vá apitar para longe e que a minha casa esteja pronta já. É que o problema é que eu também quero apitar o comboio. Seja este trocadilho, é muito à tolha. Fofinho, isso não está a ajudar. Fofinho, faz alguma coisa. A casa já, a gente vai já embora, deixa isto assim, não seja por aí. Assim, sem telhado, sem parede, sem janelas, sem nada. A menina é que era a casa já feita. Tem chão, olha, tem chão, está bom? Tem chão. E dormimos ao relento, a minha mãe está farta de me chatear. Eu acho que ele está um bocadinho de fone citado, ó Carlos. Não, eu não estou a ouvir a conversa, estou a ver ali as garinhas a passar. Onde? Muito boa, muito boa. Olha, sabes o que é que eu vou dizer à próxima que passar? O quê? Põe-te a pau que eu cá não gosto de bailarinas. Epá, era de dizer, pá. Isto, que... isto, olha isto aquelas é vai... pernas tortas então, pá. Isso é que era. Isto é que vai aqui uma sorda. Exatamente. Isto é uma vergonha. Eu pago-vos ordenado todos os meses e continuo a ter a minha mãe lá em casa a chatear-me. Não deixa ir à biblioteca. Não me deixa nada. E sabe o que é que ela me diz muitas vezes? Deixa-te estudos e anda a saltar à corda. Eu por acaso também. Sabe o que é ter a nossa mãe todos os dias a dizer-nos para irmos saltar à corda? Ei, ó David, olha aquela que está a passar ali. Eu pagava-lhe o ordenado e dizia. É que a gente não salta à corda nem mais nada. Não saltamos, por isso, simplesmente. Um dia cai-te a banana. Eu não sei que raio isso. De mestres de obras são vocês, tens nem um que raio de namorada és tu. Faz qualquer coisa, dá-lhes uma sova. Um eles são grandes, talvez. Oh, Carlos, tens um gosto muito estranho, ó Carlos. Um é da luta e tudo. Eu vi mal, afinal não é. E o outro é das touradas. Estás-me a chamar comum, né? Estás a dizer que eu sou da luta, estás-me a chamar comum, né? Mas hã? Eu por acaso sou das touradas, ao contrário de ti. O gajo está como está um bocado necessitado, gajo. Até está a ver, está pálido. Então, mas, minha senhora, repara numa coisa. É que nós estávamos a pensar para a sua casa ficar mesmo boa. A gente estava a pensar por aqui mais não sei se uma tecnologia revolucionária, que é uns plastrões de verdes claros, que é uma tecnologia que vem das Chinas e tudo isso. Vamos aplicar. Não foi aqui nada disso que eu pedi. Eu pedi uma casa perfeitinha, toda forrada de carpete, cor-de-rosa felpuda. Não. E exato. Que tivesse coisas como... Não gosto de ouvir o pan na palavra panquecas. Não, desculpa. Aquilo que a senhora disse no contrato, que eu enviei, que eu estive a ver o contrato ontem, era das primeiras frases lá, dizia: anda cá e diz-me coisas fofinhas ao ouvido. Faz parte do contrato. Fofinho, o mestre de obras está-se a meter comigo. Não, não, desculpa. Faz parte do contrato. Despachas com isso, porque ela está-me farta de chatear, ela está-me sempre a pegar no braço. Se eu tenho que dizer deslarem-me, tenho que mudar o óleo ao carro. A realidade é esta. Portanto, minha senhora, acalme-se. Mas é mesmo boa. É, mesmo acalme-se. Deixe-me comer o meu termoço. Deixe-me acabar esta mine, light. Que eu não sou comum, mas quase. E deixe-me fazer o seu trabalho, que eu quero fazer o meu trabalho. Eu não posso estar calma, porque a minha mãe só me deixa chegar a casa até à meia-noite. Depois da meia-noite eu não estou em casa, ela tranca-me a porta e eu fico a dormir na rua. Então começa a andar, vá a pé, por amor de Deus. Eu quero um telhado na minha casa, quero paredes e janelas, já. Mas minha senhora, deixe-me fazer os trabalhos, as pessoas de fazer os trabalhos, quem faz, quem fazer os trabalhos. E um bidé também. Também quero um bidé. Isso, não faz falta. Estes namorados hoje em dia, oh Carlos. Oh, David, estás a perder o sotaque. Não está nada. Eu já fui das beiras há bocadinho, não sei se percebeste. Exato. Durante uma fala fui das beiras e depois voltei à Alfama. Foi uma cena muito estranha. Foi num site de encontros. Confesso. E devia ter vindo uma versão melhorada, mas ele não faz nada. Eu acho que tu és maricas. Tiago, para a próxima vez chamo José Raposo e Maria João Abreu para fazer isto. E pronto, é com uma declaração bastante simpática da Cláudia que isto acaba. Casa era uma vez, não é? E anda cá, vê-las a passar. Anda cá e diz-me coisas fofinhas ao ouvido. Exatamente, pronto, é assim que acaba, pessoal. Olha, estas frases são maravilhosas. Agora, vocês têm de se lembrar de uma cena muito importante no Challenge Accepted, que é, durante a próxima semana, têm a obrigação, como concorrentes acérrimos, de puxar... Olá, sim senhora, faz mais pequenino neste estúdio, meu sacante. De puxarem votações no The Freaking Alternative, no Facebook do The Freaking Alternative. Olha, eu começo já. Vocês têm de ouvir e votarem vocês, ok? Olha, eu começo já. Lembrem-se que é que manda aqui. Só isto. Pronto, fica... Mas ele não fica cá mais um ano, portanto. Só isto. Eu fui o único que falei em banana. Pronto, portanto... O David é claramente favorecido porque ele não tem que encarnar uma personagem. Sim. E quem está a ser prejudicado é o Tiago, quer acabar com isto e não consegue. Quer, quer, quer. Não, mas eu não percebo porque é contratempos. Challenge não sei qual é accepted, foi bom, foi engraçado. Foi giro. Beijinhos para vocês, fim do mundo. É isto, é mesmo o fim do mundo. Às terças, às 8 da noite. E o programa de... Não, mentira. Tchau, tchau. E os outros 4. Ah, pronto. Fatality. The Freaking Alternative. Meu Deus, mas que momento. Foi a rabaldaria total neste estúdio, com gente estúpida até ao tutano. Pá, por momentos temi pela minha vida, admito que sim, mas valeu a pena, eu acho. Foi literalmente o fim do mundo, mas eles até mostraram ser bons atores, portanto a coisa passa. Agora é votar, e votar mais um bocadinho, porque precisamos, mais uma vez, de um novo vencedor. Até lá, consultem também o Facebook deste outro brilhante programa da AskSFM em www.facebook.com/ofimdomundo, tudo junto. É isso mesmo. E agora rotem lá com Blur e a sua Country House, porque os Companhia Algazarra já cá estão. Ah, pois é, não me tinha esquecido, pá. E têm mais o que fazer do que me estarem para aqui a ouvir, assim como vocês também. Portanto, o espaço de entrevista Voz Off vem já a seguir. Oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Bedtime syndrome. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Star Trek syndrome. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest. E é tempo de voz off, é tempo de entrevista aqui no vosso TFA, é tempo de partilhar as luzes da ribalta finalmente com aqueles que são os meus convidados de hoje, os Companhia Algazarra. Portanto, tenho aqui hoje comigo Francisco Amorim, o trombonista da banda, e também Luís Barrocas, eles que vêm aqui hoje representar os grandes Companhia Algazarra, para nos descreverem um bocadinho aquele sentimento da vossa banda, que é a Bela da Ramboia, digamos assim. Portanto, sejam bem-vindos, antes de mais, ao The Freaking Alternative, e basicamente estão cá hoje para nos contar um bocadinho das vossas histórias, daquela que é a vossa experiência como membros dos Companhia Algazarra, também para introduzirem e para mostrarem lá para casa como é que tem sido o vosso trabalho ao longo destes quase 8 anos de companhia. Portanto, mais uma vez, obrigado por cá estarem. Primeira pergunta é fácil, ou não? Sentem que depois de todos estes anos, finalmente, os Companhia Algazarra estão no expoente máximo, ou nem por isso? Ainda não. Acho que ainda não atingimos o expoente máximo. Estamos no caminho, estamos a subir uma escadaria, que pronto, às vezes tem os seus bons momentos, outras vezes são mais difíceis, mas ainda não chegamos ao expoente máximo. Estamos pronto, a trabalhar para isso, na verdade, ainda. Ok, mas concordas que, em comparação com outros anos, antigamente, concordas que o projeto tem estado mais parado, ou nem por isso? Ultimamente, pronto, digamos, talvez estamos a subir uma fasquia, que também nos afasta um pouco de tocar muito mais vezes, né? Portanto, digamos, o cachê subir, as condições e a crise instaurar-se, também temos estado um bocado mais... Sentes que isso mais, não, chegado a alguns geral, para todos os Sim, músicos, para todos os músicos. E para os artistas em geral, acho que tem sido mais fraco o último ano. E portanto, vocês não se dedicam só à música, certo? Sim. Sim, neste momento digamos só a música e também há a produção e tudo à volta disto. E é fácil sobreviver nesse mundo, ou nem por isso? Tem alturas mais fáceis do que outras. Depende da altura, sim. Tem alturas mais fáceis do que outras, mas sim. É preciso estar sempre a preparar o futuro e a ir subir mais degraus, preparar mais coisas, material. Vocês que são, digamos, experientes no que fazem, porque cada um de vocês tem pelo menos mais dois ou três projetos paralelos, certo? Mais ou menos, sim. Estás a trabalhar aqui agora? Agora, sapateiro, de manhã, estou a brincar. Não, este projeto, por acaso, eu não sou dos que têm mais projetos, né? Tenho este projeto, estamos a fazer um projeto assim, mais na brincadeira, porque mais na verdade outro. Também não consigo, mais sendo outro. Às vezes, pronto, o vocalista e isso, ou digamos que... A parte que me compete a mim não me deixa muito tempo assim de sobra para me envolver seriamente com outros projetos, porque depois acaba-se por não se conseguir nem estar num lado nem no outro, claro. E estar a, sim, é preciso. A perder ocupa-nos muito espaço também. Tu és provavelmente o que tem mais projetos, que eu tenho visto. Não é isso, com o tempo exige, a banda também exige mais de nós e temos que também dar um bocado de prioridades e estar em muitos projetos às vezes cria esse problema, que é depois surge um concerto ali, já há indisponibilidade para com outros projetos, cada vez mais este tipo de conflitos. Mas temos muitos de nós que tocam em vários desde grupos de jazz até orquestras, outros grupos alternativos. Sim. Também. E acham que as coisas mudaram ao longo do tempo? A nível de dinâmica de banda, de conexão entre vocês? É, claro, vai sempre desenvolvendo. Mas deixa-me tentar simplificar a pergunta. Acreditas que o profissionalismo que vocês têm vindo a alcançar dentro da banda vos tem, sei lá, distanciado ou tem criado as vossas relações um bocado diferentes? Sim, as relações evoluem sempre de alguma forma. Sim, claro. E tanto tempo passamos juntos e tanta estrada e tantas aventuras e tal que... Cria-se também uma cumplicidade, uma espécie de uma família. E claro que ao mesmo tempo também surgem os problemas do costume com qualquer grupo de pessoas que tem que se resolver e andar para a frente. Lembras-te de algum problema assim em especial? Não me quero lembrar. É isso, nós temos ido à terapia. Terapia, diz pá. Nesta altura, por acaso, temos tido bastante tempo para nós próprios, não temos estado a ensaiar muito também. Temos uma espécie de descanso, férias, preparação. Obrigado. Agora para o, também é preciso, para o novo disco, para o verão, então também alivia bastante toda. Pronto, não, na realidade não passamos tanto tempo juntos, então sentimos mais essa necessidade de ensaiar, estar juntos, planear coisas. Portanto, para quem se ligou agora, a voz que acabamos de ouvir é do Francisco Amorim, e ao lado dele, o trombonista da banda, vale a pena relembrar, e ao lado dele, Luís Barrocas, o vocalista da banda. E mais, o que é que tocas mais também, Luís? Guitarra e saxofone. E saxofone. Muito bem. Portanto, seguindo, vocês... digamos assim, responsabilizam, e falávamos dessas mudanças que acontecem dentro da banda e que são normais, mas responsabilizam algum momento ou alguém mesmo, ou algum acontecimento pelas dinâmicas que vão mudando, pelas coisas que vão mudando? Acho que não se pode responsabilizar, assim, não é uma responsabilidade, é a vida mesmo. No fundo, as coisas mudam, as pessoas mudam todos os dias. Houve alguém que ficasse pelo caminho, até agora? Sim, já houve várias mudanças no grupo, já entraram, ou começámos 7, na verdade, depois, entretanto, saíram 2 elementos. Pronto. Já houve várias. Sim, é isso, depois entrou um. Entrando e saindo, também constante. Pronto, a vida pessoal de cada um, ou as exigências da banda também. E vocês provavelmente vão dizer que não, mas perderam alguma coisa ou ficaram a ganhar no final? Perde sempre qualquer coisa, pois, e ganha sempre qualquer coisa. É uma troca, na verdade. Dois lados. Houve uma troca. Então, e como é que nasceram realmente os Companhia Algazarra? Como é que nasceram? Cesariana. éramos 7 a nascer ao mesmo tempo. Não foi encontros em Sintra, na verdade, que nós vivemos a maior parte em Sintra, e encontrávamos aquela coisa, jam sessions, tocar, conhecer-nos. Ali no centro de Sintra? Mais ou menos, era numa quinta onde vivia o Francisco, na altura, faziam lá assim encontros de músicos. E essas jams, e começámos a conhecer-nos e a tocar, e surgiu a ideia, olha, vamos criar assim uma banda, um projeto, digamos, e foi surgindo. E houve algum responsável ou responsáveis assim por essa ideia, ou foi uma ideia mútua? Acho que foi assim uma coisa que surgiu no momento. Foi bastante natural também, juntámos malta assim da música mais alternativa de Sintra, que também... acabava por estar sempre nos mesmos circuitos, nos mesmos eventos. Criaram ali um círculo muito vosso, não é? Sim, criámos. Okay. Exato. É, portanto, conheceram-se dessa forma, e eu li alguns numa entrevista que vocês deram recentemente, e nem era preciso sequer lê-la. Vocês encaram o vosso grupo de uma maneira minimamente diferente. Vocês fizeram os Companhia Algazarra, criaram os Companhia Algazarra numa tentativa de democratização da música, digamos assim. Estou certo ou estou errado? Também, sim. O que é que isso significa? Sei lá, explica-me vocês. Acreditam que são iguais às restantes bandas? Acho que não, nenhuma banda se pode considerar igual a outra. Sim, mesmo também. Toque o mesmo estilo, onde fazer alguma coisa diferente. Mas pronto, o nosso grupo também foi um pouco buscar o som que nós não ouvimos, na verdade, e que fazemos, ou gostamos, que temos dentro de nós, tentar pôr o cabo para fora. E... Mas sentes, por exemplo, e falas a nível de som, são minimamente únicos em Portugal. Em Portugal. Cada vez mais. Há muitos grupos a aparecer também, vez mais nesta linha, que pode variar um pouco, desde o ska até a música balcânica, mas há cada vez mais formações com estas características, sopros e... instrumentos mais diferentes, cada a nível mais. E era aí que eu queria tocar, a nível de performance e a nível de dinâmica com aquele que é o vosso público, aí é que vocês marcam a diferença. Pois, sim. Tentamos. Sim, digamos. Não, mas é. Agora perdi-me um bocado, desculpa, na pergunta. Dizia eu. Aliás, não era uma pergunta, era para ver se me davas corda, como diz eu. Ah, sim, sim, mas é que... Vocês marcam pela diferença a nível dinâmica com o vosso público, com as pessoas que vos ouvem. E isso vê-se através dos vossos concertos e desse esforço que vocês fazem. E agora davas-me corda. Ok. Pronto, no fundo isto começámos também muito na rua a tentar... fazer aquela, não haver essa distância entre público e banda, que era aquela coisa de integrar o próprio público na banda, sendo, tínhamos ao princípio até aquela coisa das pautas com as letras das músicas e convidávamos as pessoas a cantar e a tocar qualquer coisa, pronto, criar assim uma, deitar abaixo um bocado as barreiras para que, pronto, na verdade a festa, quando está a ser feita por todos, pronto, se for aquela coisa pública como um recipiente para onde nós escoamos, na verdade a música também não é assim, um bocado, é mais partilhar, deixar um bocado aquele espaço para eles poderem participar também. Acho que também tem a ver com o facto de termos começado como uma banda de rua e desenvolvido muito este trabalho de banda de rua, que é toda esta, a performance, a imagem, a interação, estas coisas das quais vive muitas bandas de rua. Aliás, já participámos em vários festivais internacionais de bandas de rua, onde também vimos muito isto, que as bandas lá fora trabalham imenso neste sentido. Então também tentámos sempre desenvolver este trabalho da interação com o público, de criar pronto, dinâmicas na atuação. É uma imagem que não pretendem largar, portanto. Não, pretendemos sempre desenvolver e tentamos sempre desenvolver mais. É difícil. Se alguém se lembra de uma piada, vamos tentar fazer isto ao vivo, não sei o quê, que ele faz isto e outro aquilo, e criar o suspense e a conclusão e criar todas essas histórias. E sentem que a certa altura é difícil optar por essa dinâmica? Não era mais fácil, pronto, ter o vosso espaço como todas as outras bandas, tocarem a vossa música e irem embora, digamos assim? E voltar um dia a seguir? Pois, não sei, porque também faz parte de nós essa maneira de estar. Exato. Em cima do palco. É um bocado, pronto, sei lá, é aquela coisa, uma pessoa sobe lá para cima, é aquela energia também do grupo, despoleta um bocado isso, é aquela coisa assim também eufórica, não é bem eufórica, mas aquela loucura um bocado da festa, que estamos ali para viver aquele momento e mais nada. Enquanto estivermos ali, é assim. Pronto. Depois, quando se aterra, pronto, uma pessoa deixa a terra outra vez, mas, claro, mas pronto, estar ali, como é que se diz, a carga máxima, ao rubro. E acreditam que através da música conseguem contribuir para aquele clichê do mundo melhor, digamos assim? Isso já é um bocadinho mais difícil de dizer, porque na verdade há muita música, já foi feita muito boa música, muitas coisas, e na verdade sempre houve problemas deles se resolverem através da música. Não sei se há assim resolução. É capaz de ajudar um bocadinho, mas que serve mais para passar a mensagem, juntar as pessoas e um alerta. E também tentamos sempre ter temas atuais e alternativos e sociais, e apoiamos sempre as causas sociais, e estamos ligados com muitos movimentos sociais alternativos, e isso também faz bastante parte da gente da banda e do sentido que esta algazarra leva. Então tentamos sempre também puxar para aí, para dar um sentido maior ao nosso trabalho e fazê-lo, torná-lo mais real, mais concreto. E mais humano. Mais humano, claro. Sim, okay. Sim, mas até mudar qualquer coisa assim mais significativamente era isso que, pronto. Sim, compreendo. Que é mais, não é assim tão fácil. Digamos, já mas é um passo, não é? Já, desde o We Are The World e essas músicas todas que já andam a fazer há anos, que continua a haver muita coisa que não se mudou, né? Desde aí, pronto, quer dizer que não há aquela esperança de que uma música vá salvar mas mundo. Muda muita coisa, pronto, muda em pequena escala, é claro, mas falar assim uma coisa que se veja realmente, se calhar a música ajuda a isso, é criar uma força de união entre as pessoas, e daí as pessoas juntas é que vão fazer qualquer coisa, no fundo. Ok, não. Portanto, era como eu dizia, pode impulsionar alguma coisa. Então, olha, eu estou a gostar bastante da conversa. Por agora vamos então seguir para uma música. Uma música não, duas. Okay. Duas da vossa escolha, que vocês trouxeram cá para o The Freaking Alternative. E eu pergunto-vos, Se calhar vamos optar aqui por... Vocês já me tinham dado a lista e vamos ouvir por ordem. Vocês concordam, escolheram juntos, portanto não há nenhuma que seja de um, nenhuma outra música que seja do outro. Nós tivemos de fazer um apanhado dos gostos mais gerais da banda, que é difícil. Pronto. Foi um bocado à pressa. Foi à pressa. Foi aquela... Pronto, mas representa um pouco... O estilo, ou pronto, um bocadinho da alegria da banda, não. Pronto, faltam umas coisas, uns pormenores, ou outras músicas que também que influenciam também outros músicos. Digamos que a pesquisa do jazz ou de outro tipo assim, que não é bem mais a nossa piscina, né? A piscina, eles não estavam presentes, então nós tomámos a liberdade de. Usurparam aqui a escolha. Muito bem, portanto, vamos então seguir com a primeira escolha, com a primeira e de seguida com a segunda escolha, daqui dos nossos amigos Companhia Algazarra, que se fazem representar através desta música que se chama Cinnamon Girl, uma versão alternativa dos Dunkelband. Say, help me knew I wanted to stay. Together we portanto, em alta rotação, Goran Bregovic, com Gaz, Gaz. Algum apontamento queiram deixar estas duas músicas? O porquê? Refletem um bocado este universo do sopros e de música balcânica também, que, e do Balkan Beats, da festa. Nós nos baseamos também bastante no nosso trabalho e nas nossas pesquisas e viagens. Uhum. Então, pronto, são assim um exemplo de uns marcos neste estilo de música. Ok. Luís, dizias-me tu há bocadinho, a nível de estilos, e queria perguntar-vos, com 7, agora são 10 ou são 7 vocês? 9. Agora são 9, não acertei, espetacular, não é? Não, não, não. entre 9 pessoas, com certeza que não vêm todos o mesmo. Há gente não. muito diferente ou são todos pela mesma linha, digamos assim? Não, quer dizer, temos esse, no fundo, esse núcleo da algazarra que nos une, mas temos bastantes diferenças a nível humano também, quer dizer, de objetivos, às vezes a nível... Sim, sim. Cada um tem pessoal, pronto, mas nesse sentido, mas falta a nível de música. Sim, a nível de música, pronto, é isso, há tanto aquele mundo mais também que puxa para o jazz, se calhar mais mesmo... Não é tradicional, mas mais o mundo mesmo do jazz. Mais clássico. Uhum. E o pessoal vem de várias escolas. Várias... O pessoal que vem mais do jazz, o pessoal que vem do metal, rock, o pessoal clássico. Que vem do. Tanto algum. Clássico. Algum. E passas pessoal, algum gajo lá no meio que não ouça nada do que os restantes ouvem? Que não ouça nada, acho que não. Toda a gente ouve mais. Ouve muita coisa diferente, mas ouvem também umas coisas semelhantes, não é verdade? Sim, sim, sim. Sim. Pronto, acho que o pessoal está. Quanto mais tempo passamos juntos, também mais essas coisas. Viajamos todos em uma carrinha que eles têm que ouvir. Né? Vamos partilhando, é bom ouvir coisas diferentes, claro. Sim, sim. Vocês fazem o esforço, e agora mudando de tema, fazem o esforço para que os vossos concertos não sejam pagos? Que não sejam pagos? Como? Já ouvi isso mesmo por aí. Fazemos esforço para que não sejam pagos. Exatamente, ou seja, se têm essa preferência, de forma a ter mais público, de forma lá está e voltar. Ah, de entrada livre. Exatamente, sim. Ah, ok. Sim, assim, não é que façamos esse esforço, mas sempre que isso se proporciona por parte da organização ou do contexto do festival, é sempre porreiro, porque à partida terá muito mais pessoas e é aberto a todos, e nesse sentido. Nesse sentido, acho que gostamos desse tipo de eventos, claro. E são pessoal para pagar uma cerveja a seguir? Ou a um fã? Sim. Sim, já aconteceu. Sim. E vice-versa também. Ou... Depois... ou uma fã também, acredito que sim. E respondendo sinceramente, quem é que é a melhor música entre vocês os nove? Melhor música? Melhor música. Ui, melhor... Pronto, temos um que eu acho que a nível de... A gente não pode responder, isso vai dar guerra, isso vai dar guerra. Não, mas eu acho que, pronto, digamos, a nível de carreira musical, a nível... Sou eu ou tu? Não, eu acho que é o Gil. A nível, pronto, porque é um bom músico, dentro do seu instrumento até do... Assim, a nível nacional é muito bom. Peço só que lembras dos nossos ouvintes, o Gil toca. Gil Tuba. Gil pronto, Gonçalves. Nosso professor artista. Também. Pronto, acho que também tem um, a nível de... Ainda tem assim uma experiência grande a nível também de aulas lá fora, masterclasses com outros tubistas e assim, nesse sentido tem um currículo forte também, tocar com orquestras em Portugal e fora. Então... Pronto. Quer dizer, mas temos vários. Sim. Em geral, todos estão sempre a trabalhar para conseguir competir um pouco entre uns com os outros. Sim, claro que não há essa coisa de competição, mas estou saudável. Não há competição, exato. Digamos. Porque é nesse lado que ele conseguiu. Pronto, já alcançou mais, talvez através da música. É mais velho também ou não? Não, é mais novo, por acaso. É mais velho que tu. Não. Não, é o mais novo da banda. Sim, sim. Só que já é professor, conservatório, já conseguiu, a nível de carreira musical também, alguns, porque pronto, uma banda é uma coisa que também, não, uma coisa, digamos que às vezes não é uma carreira, já tivemos muitos grupos que estão aí uns anos e depois, mesmo muito conhecidos ou pouco conhecidos, às vezes pode-se cair naquela coisa de ser uma moda dentro a nível de público e de repente mudar tudo de gosto e agora Quer dizer, pronto. Acreditemos que não seja o vosso caso, até porque já são 8 anos. Sim, portanto, nós também nos adaptamos um pouco, tentamos nos adaptar dentro das nossas escolhas musicais, mas também estamos neste mundo, vamos ouvindo também o que é que. Qual é a. Na verdade, a sonoridade às vezes que se pode juntar para se tornar atual ou estar um bocado então, para olha, conseguir eu comunicar. Salto já algumas perguntas e aproveito a tua deixa para te perguntar se estão já a fazer essa adaptação para o suposto novo álbum. Sim, sim. Que está aí para vir. Estamos a fazer. Exato. Falem-me disso. Pronto, gravámos. No fundo, já ele está gravado. A parte que compete à banda, né? A parte, a base. E agora vamos começar a trabalhar por cima da base para torná-la atual, juntando convidados ou outras sonoridades, talvez a eletrónica ou pronto, músicos que tocam outros instrumentos. Que nós basicamente estamos em estúdio agora nos últimos meses. Temos estado a desenvolver o próximo disco e ainda está muita coisa em aberto, mas... Estamos a gostar. Mas pelo que me dizem, tá, já têm pelo menos as ideias alinhadas, ele já está encaminhado. Sim, já está. Então é para o verão, dizias-me que é um bocadinho. Será agora nesta primavera a nossa ideia. Sim. Está bem, está quase. A semear, está quase, quatro meses, quando vier a chuva. Quando vier a chuva, está bem. E gostava de vos perguntar também. Clarificando lá para casa, eu pelo menos fiz uma pesquisa e não fiquei muito esclarecido. Vocês têm, portanto, um álbum lançado, depois têm uma remasterização ou um remix, se quiserem, desse mesmo álbum. Lançaram mesmo algum EP? Agora em novembro lançámos, através de Ótimos Discos, um EP do Concerto de Sines, do encerramento do Festival de Sines, que fizemos da Música do Mundo, não é? Sim. E tem uma recolha de temas ao vivo desse concerto. E está agora disponível para download gratuito online. Portanto, vão ao Facebook dos Companhia Algazarra. Pelo menos eu lá sei. Ótimo, pelo menos então, isso. Daí então, acho que se fala. E assim é mais um ou outro fã meter lá um gosto. Portanto, esse é o único EP, dizias-me? Não, já tivemos mais dois, que era um. Quer dizer, tivemos uma maquete promocional antes de ter o primeiro disco. São fáceis de encontrar ou não? Essa maquete acho que... São fáceis de encontrar. Esse material? Esse EP duvido que seja fácil de encontrar. Mas tudo o resto acho que sim. Sim. Também já saímos várias compilações. Também uma compilação de música balcânica da Polónia. E aqui uma compilação de Portugal. Acho que era Acorda. Acorda, exato. E sim, várias coisas temos participado. Como é que se chamava aquilo? Pois era outra coletânea que tinha a ver lá com aquilo da televisão, já não me lembro. E portanto, falava-vos eu há bocadinho do tal. Falávamos nós do tal segundo álbum, que é o remix do primeiro. Como é que surgiu essa ideia de remixar um disco e que posso adiantar, e gostava que falassem sobre isso também, onde estiveram os grandes senhores do hip-hop, alguns portugueses. Outros. Exatamente, aliás, o Stereo Sour ganhou agora o primeiro prémio de... Não quero dizer mal, mas... Mas depois eu gostava de ajudar, mas não consigo. Pronto, mas campeonato mundial de DJ, exatamente. E temos um remix dele também nesse álbum. É uma promoção fantástica, tanto para eles como para nós, como para Portugal e para todos os DJs em geral. E basicamente este álbum surgiu uma ideia bastante espontânea, que temos muitos amigos que trabalham nesta área, remisturam, são DJs, são produtores, e com alguns deles surgiu esta ideia de fazer uma remix, depois surgiu outra, depois a ideia pegou e falámos com mais uns amigos e depois conseguimos reunir o material todo. Tens ideia de quantos artistas é que participaram? E não são só artistas, não é? Eles, de certa forma, acredito também tenham trabalhado com mais produtores. Sim. São cerca de 14 ou 15, agora, se não estou enganado. com também um belga, um holandês, os outros todos nacionais, não estou enganado. Esse que foi lançado em 2010, se tiverem a oportunidade, tratem de o comprar. Esse será muito mais fácil de arranjar, suponho eu, do que o Zé Pedro Pão. Sim, sim, sim. Então pronto, esse eu já dei uma escutada, digamos assim, e vale a pena. Vale a pena também seguirmos então para mais duas escolhas vossas, que trouxeram um bocado de música. Diz a vossa lista que... Isto fica um bocado mal para ouvirmos duas vezes o mesmo artista, de seguida. Pois, vamos ouvir, então vamos ouvir alternar, intercaladamente, pronto. Portanto, Fela Kuti, a Zombie, escolha de algum de vocês, ou esta é mais da banda, digamos assim? Sim, também é um pouco da banda, nós pronto, tocamos uma música de Afrobeat, pronto, também é uma várias. Um estilo, sim, mas é um estilo que mexe também um pouco com a banda. Uhum. E gostamos todos também do. Sim, sempre foi uma influência também. E o Fela Kuti é um marco também no Afrobeat. É uma grande influência. Sempre foi uma influência também no nosso percurso musical. Portanto, fica aqui então Fela Kuti, Zombie. Nós já voltamos. zombie, oh zombie. Go go unless you tell him to go. Zombie, zombie not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie oh zombie. Zombie oh zombie. Zombie oh zombie. Zombie not go go unless you tell him to go. Zombie, zombie not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie oh zombie. Zombie oh zombie. Zombie oh zombie. Zombie oh zombie. Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go quench, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Put up all the verse, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Go and kill, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Put up all the verse, joro jara joro. Go and die, joro jara joro. Go and quench, joro jara joro. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. I go dance everybody, Joro Śliwowica. I go dance everybody, Joro Śliwowica. I go dance everybody, Joro Śliwowica. I go dance everybody. portanto passamos de Fela Kuti Zombie para Marko Markovic com, epá, ajudem-me, Slivovica. É isso mesmo que ele disse. Espetáculo. Pelo menos aqui tenho escrito mais algo como Slivovica. Mais ou menos isto. Sim. Portanto, Marko Markovic, dois bons sons, que eu quero já agradecer que vocês os tenham trazido, antes de mais. No entanto, e infelizmente mais perto do final do começo da entrevista, gostava de continuar a falar em álbuns. E falava-vos então desse último que vocês lançaram, esse EP, digamos assim, live, gravado em Sines. Houve. Foi a primeira vez que lançaram algo gravado ao vivo, não é? Sim. Houve algo especial nesse concerto? Tivesse dado esse ânimo, essa ânsia de lançarem um álbum logo deste concerto em Sines? Foi especial por algum motivo? Foi um concerto, é sempre um concerto especial, um encerramento do Festival de Sines, porque tem boas condições técnicas, é um festival que também já é um símbolo em Portugal. Eu vi uma entrevista, não foi bem uma entrevista, foi uma participação vossa naquele programa do César Mourão, uhum. Agora o para algo completamente diferente, é, assim, radical, e foste lá tu mais o Luís Bastos, exatamente, e ele disse que tinha sido especial porque era um maralhal de gente. Pois. Ali à frente, sim, sim. Claro, também. Tenho noção de quantas pessoas é que foram, mais ou menos. Mais de 15 mil, acho eu, tenho assim uma ideia que foi mais ou menos o que disseram. Foi o maior público sempre para vocês ou não? Acho que. Que acho que já, se calhar a maior terá sido ou aí ou no Avante. Pois, mas depois assim à volta das 40 mil pessoas, acho eu, talvez. Muito bem. Pode ser 30 mil, uma coisa assim, é difícil saber. Não conseguimos contar. Não dá para contar. Tentámos ainda, perdi-me duas vezes. E falava eu no programa do César Mourão, aproveito para perguntar. Vocês já estiveram em vários sítios, não sei se já estiveram em rádio como estão aqui hoje. Já. Então pergunto-vos, onde é que se gostam mais de se dar a conhecer? Na rádio ou na televisão? Na rua. Na rádio. É pá, na rádio. É sacada, bem sacada. Eu não sei. É um formato diferente. Mas os dois são interessantes. E está sempre a fazer a festa? Sim, tentamos. Bom, não sei se hoje vamos fazer a grande festa aqui. Vocês os dois? Não, é isso. Tá, mas, nós quatro ainda vamos. Por falar em festa, aproveitamos. E há bocadinho tínhamos falado nisto e agora não há volta a dar-lhe, porque já está gravado. Que é a tal. Vamos então para o momento de Freaky Moment, que é como se chama a tal rubrica da piada. que há bocado o Luís ficou com pele de galinha. Até ficou arrepiado. Mas eu acredito que isto vai correr bem. Ok. Vamos ver como é que isto corre. Não fiques nervoso, Luís. Mesma coisa para ti, Francisco. Ok. Vamos contar com a participação da nossa fotógrafa que está hoje. Pois, não estava à espera. Precisamos de mais uma pessoa, é verdade. Okay. E a punchline vai logo ser tua, portanto, fenomenal. Exatamente, é o Badum-te-se. Vai ser teu. Pronto, eu vou ser o. Como é que se diz? Narrador, que é para não ter trabalho. Ok. Então pronto, portanto, The Freaky Moment vai valer a pena. Até já. The Freaky Moment. Um senhor de nome Zé Manel tinha a mania que era o homem mais famoso do mundo. Certo dia, armou uma discussão com um amigo por causa do mesmo assunto. Eu sou o homem mais conhecido do mundo, pá. Mas nada, caramba. Sou, até conheço o presidente da América. Não conheces nada. Conheço. Ah, é? Vamos então à América. Foram à América e à entrada da Casa Branca, o Zé Manel pediu para falar com o presidente. Quando este soube que o Zé Manel lá estava, vejam bem, recebeu-o de imediato e desculpou-se pela demora. O amigo, impressionado, disse-lhe: mas tu conheces mesmo o presidente da América. Mas não chega. Camandro, preciso de mais provas. Sem problema. Por exemplo, também conheço o presidente da França. Também já chega de invenções, não? Estou-te a dizer que é verdade. Então vamos à França. Ao chegarem à França, mesmo no aeroporto, o Zé Manel pediu para falar com o presidente, que, poucos segundos depois, se meteu no carro presidencial e o recebeu como se de um amigo pessoal se tratasse. O seu amigo nem queria acreditar. Raios-me, partam, mas tu conheces mesmo o presidente francês. Mas ainda não me convenceste, cá para mim isto é uma manha tua. Preciso de uma prova. justiça, Pernico. Vamos resolver isto de uma vez então. E se eu disser que também conheço o Papa? Deve ser, deve. Não acredito. Vamos então ao Vaticano. Está decidido. Chegaram ao Vaticano e o Papa lá estava, numa varanda, a dar uma missa para cerca de 1 milhão de pessoas. Zé Manel traçou o plano. Então isto é assim. Tu ficas aqui bem quietinho enquanto eu vou lá acima ter com o Papa, ok? Eu dou-te 2 tiros no caminho, mas está bem. Apenas 5 minutos depois lá aparece o Zé Manel ao lado do Papa. Intrigado com tudo aquilo, o amigo faz a pergunta decisiva a uma pessoa que lá estava no público. Olha, a senhora vai-me desculpar, mas sabe quem é aquele gajo que ali está em cima? Então aquele ali é o Zé Manel, mas o homem que está à beira dele de bata branca, já não sei quem é. A freaking alternative. Interrompi-vos há pouco e depois deste excelente momento aliás, e antes deste excelente momento de freaky moment para vos perguntar como é que tinha sido como é que são as vossas experiências a nível de rádio e televisão, para aí fora as vossas participações. No entanto, eu queria-vos perguntar também, já passaram pelo CC, pelo 5 à meia-noite, até pelo aquele cartaz cultural da SIC Notícias também. E gostava de vos perguntar qual é que foi a melhor experiência de todas essas participações em televisão. Epa. Não faço ideia, assim, a melhor, pois não. Acho que estiveste em todas, não foi? Foste tu que estiveste em todas. Ah, talvez tirando nesta do César Mourão, é que não? Estávamos todos. Estávamos lá, mas ele é que falou, mais o Luís. Mas acho que. Não sei se houve assim alguma melhor experiência. Nós já tivemos assim. É isso. Todas são, tentamos que sejam dinâmicas e pronto. Houve alguma história engraçada de todas essas? Digamos, aquela do que estava-me a lembrar agora, lá no, quando fizemos uma reportagem, foi a reportagem para o programa Nós, foi feito na Quinta onde ele vivia. Uhum. Quando fizemos, já foi há uns anos, mas foi uma boa. Pronto, tivemos que saltar porque a Quinta já estava fechada, tivemos que saltar lá para dentro com a equipa de filmagem para filmar dentro da Quinta. Pronto. A aproveitar a paisagem. Muito e foi giro. E em concerto, e voltamos às histórias engraçadas, vocês são malta para se portarem bem sempre? Sim, ou sim, algum, claro. Ou há, já aconteceu alguns caras atrasados? Não, uma grande ressaca em si? Já chegámos a chegar ao sítio de tocar e o acordeonista ter deixado o acordeão em casa. Já aconteceu uma coisa assim. Como é que aquela coisa de chegar assim? Lá, epá, deixa em casa. Como é que se resolve uma coisa assim? Tem que não lá se resolve. Voltar. Por acaso é perto, era uma coisa assim perto, já não me... Pois acontece. Se fosse em Espanha, não tinha acontecido. Voltar, né? Para ir buscar. Lá está. Falando em Espanha, já estiveram, pronto, em Portugal, estiveram em Espanha, obviamente. Mais algum sítio onde tenham estado? Inglaterra, Holanda, Brasil, Itália, França, Eslovénia. Sempre como nome de cartaz ou a tocar em solo? Festivais. A maior parte foi em festivais, mas também tocámos em bares, outros tipos de eventos, coisas mais pequenas, clubes, eventos de beneficência, coisas de rua também. São as pessoas que procuram para esses eventos de deficiência, como tu dizes, ou são vocês também que se gostam de associar a essas causas? Propostas, eles fazem propostas. Normalmente ou nos procuram, ou nós também já estamos ligados com algumas associações, organizações que, como, por exemplo, que surgem naturalmente. Por exemplo, ainda agora há pouco tempo fizemos um concerto de beneficência lá em Sintra para a Casa, um centro de apoio sem abrigo. Sim. Já fizemos para CAIS, já fizemos para intercâmbios de jovens, já fizemos para várias coisas. Muito bem. E portanto, já quase perto do final, é verdade, tudo o que é bom acaba depressa, como diz o outro. Vamos então ouvir a vossa última escolha. Esta última escolha para a qual nós não conseguimos arranjar o nome do artista, acontece. Também erramos, como diz o outro, mas que é do filme, e vale a pena relembrar, Belleville Rendezvous. Sim. E, curiosamente, pronto, vale a pena também dizer que tem o mesmo nome do filme A Música. Portanto, chama-se Belleville Rendezvous. Não esqueçam, nós já voltamos para a última parelha de perguntas, para nos despedirmos dos Companhia Algazarra, e também para aquele último momento de humor, no qual eu já não participo, não fico nervoso, aqui do nosso The Freaking Alternative. Portanto, pessoal, até já. Belleville Rendezvous. E foi a música Belleville Rendezvous, a última escolha musical dos nossos Companhia Algazarra, hoje aqui representados Francisco Amorim e Luís Barrocas, trombonista e vocalista da banda. Portanto, pessoal, chegando pertinho do final, até porque já não sei mais o que fizer de perguntar, foram bastante explícitos em tudo, digamos assim. Pergunto-vos sim, epá, esta aqui tenho mesmo de saber. De onde raio saíram aqueles óculos, pá? Ainda ontem estivemos a ver a ser foi no princípio da banda. O percussionista encontrou na Feira da Ladra uma data deles, já não me lembro quanto é que era na altura, pá, uns 10 pares de óculos, e comprou aquilo e começámos a adotar nos ficou a vossa cena, ficou pois. A imagem de marca desde aí, pronto. Agora com a edição dos remixes agora o ano passado, fizemos uma edição também de um pack com óculos, então acho que se pode óculos. Encontrar também. Porra, boa ideia. E pronto, agora temos aí mais uns caixotes de óculos também. Tá bem. Pronto, olha, então da próxima vez hei de vos convidar com a premissa de que vocês me trazem um par desses óculos. Ok, não, tá, fica combinado. Combina. Então. Acabando, para o futuro, o que é que aí vem? Para além do álbum? Ah, bem, temos duas tours mundiais já marcadas, Marcadas não, estou a brincar. Não, fazer aí umas tours, por continuar, no fundo, a subir as escadas. E, pronto, compor. Este ano vamos, já temos um plano engraçado, que vamos participar no concurso internacional de fanfarras, chama-se Guča, na Sérvia. Isso vai ser uma aventura interessante. Podemos nunca mais voltar também, aquela coisa. Podemos esperar para esta viagem. Fica aqui as despedidas, não é? Se não nos virmos mais, está bem. Sérvia. E como é que surgiu esse convite? Isto é um concurso. Então qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer banda, nesse caso, acho eu. E vamos participar no concurso, exato. Já conhecemos, é um concurso muito famoso dentro desta área das bandas de rua, das fanfarras, dos brass bands. E é uma passagem obrigatória para qualquer banda dentro da área. Uhum. Então, este ano vamos lá. Não podiam ser exceção, não é? Exato. Muito bem. Pessoal, da nossa parte foi tudo. Espero sinceramente que tenham gostado. Espero que também vocês tenham gostado de estar hoje. Sim. Estas belas horas da noite. E portanto, mais uma vez, um grande obrigado aos Companhia Algazarra, aos que aqui estão hoje, Francisco, Amorim e Luís Barrocas, e também aos que lá estão em casa, malandros, que não vieram hoje. Também não cabiam cá todos, né? Este estúdio é acolhedor, pequenino, não dava. Portanto, da minha parte, está feita a missão, está cumprida a missão, está alcançado o objetivo. Espero que tenham gostado em casa. Liguem-se para a semana, já sabem. Continuem a acompanhar este vosso espaço através do Facebook, vale bem a pena. www.facebook.com/TheFreakingAlternative. Alguma cena também, e-mails, tfa.escfm@gmail.com. Portanto, já sabem, sejam felizes, divirtam-se, ouçam boa música, continuem também a acompanhar o trabalho dos Companhia Algazarra, os nossos convidados de hoje, e para tal vale a pena deixar-vos em sintonia, em harmonia, é mais isto, com a música Super Cali, do último álbum lançado por eles, este álbum que se chama Ao Vivo FMM 2011, aquele tal meio EP live, digamos assim, lançado depois do festival Músicas do Mundo em Sines, onde eles tiveram. Espero que gostem bastante, era mais isto, exatamente. E portanto, antes que eu continue a dizer porcaria, nós cá nos ouvimos para a semana. Por agora fiquem então com Companhia Algazarra, e depois, já sabem, e como sempre, todas as semanas, com o vosso momento Zen. Que fazem troça de mim, um descontrato de todas as peças, que é melhor assim. Eu te supero, eu te dou, eu te vendo, eu te dou. Deixa o meu capisbado, vendo os alma magoada, sente no chão os teus pés, o que tens não é o que és. Eu te supero, eu te dou, eu te vendo, eu te dou. Super califrágil, expirar e doce. Improvisa com a malta, que destino está traçado, que não possa ser mudado. Hoje supero, hoje cal, hoje grande, hoje dão. Mundo sonho viajar, com a banda a tocar, Algazarra pelo ar, ninguém vai poder parar. Hoje supero, hoje cal, hoje grande, hoje dão. Calma lá! Ei. Bom, vamos lá começar de novo. Sentes-te um pouquinho enganado, o que faz em troça de ti? Lutas contra tudo e todas, pensas que é melhor assim. Hoje super, hoje cal, hoje frente, hoje dó, super calibragem ali, é que tirar ali doce. Quando sonho viajar, comanda a tocar, alcançar pelo ar, ninguém vai poder parar. Hoje super, hoje cal, hoje frente, hoje dó, super calibragem ali, é que... Alternative. O momento Zen. Mal por mal, prefiro ter Alzheimer a Parkinson. É que sempre é melhor esquecer-me de pagar a bebida do que deixá-la cair ao chão. Freaking Alternative. A tua única alternativa.